Informe Mac Uniforme, Livre Táxi, chegando para ingresso na 35. Bora para ingresso na 35. Uniforme, Mike, uniforme. Livre ingresso no 35, reporte aliado pronto. Reportará aliado pronto, uniforme, Mike, uniforme. reportar 35, na sua parte, por favor. Uniforme, Mike Uniforme, livre decolagem da pista 35, vento 1,60 graus, 08 nós. Beleza, uniforme. Hora do solo, uniforme Mike Uniforme. Uniforme Mike Uniforme, decola aos 28, controle 120.8, bom dia. Boa. dia, voo 1804, final da 90, passar travado. 1804, livre pouso, pistão 90, vento 170 graus, 90 nós. 1804, livre pouso, pistão 90. Salvador, voo 1995, transfere, passa 1.800 pés, estamos a 1 milita. 1995, mantém aproximação, aguarde que está livre. Guarda. Quatro, solo aos 44, táxi Alfa Juliette, gate 05. Alfa Juliette, gate 05, 804. Ou no 995, vento 170 graus, 069, livre com os opções 0. Confirmando, vento 150 com 07. Sim, depois do 995. Equador, bom dia, o Absacar 6570, fui alerta, embaixo travado. Bom dia, Absacargo 6570, mantenha aproximação, aguarde pista 10 livre. Na escuta, para a pista livre, o Absa 6570. Roma 995, solo aos 47, livrando a direita, táxi Alfa, Juliette, gate 01. Alfa, Juliette, gate 01, gol 995, obrigado. Absacargo 6570, vento 150 graus, 08 nós, livre pouso, pista 10. Livre pouso, pista 10, Absa 6570. Tan 3171.4. Tan 3171 para Guarulhos, autorizado nível 360, decolada 10, curva direita. Gael Leda Bridge, apesar 16, após prossegue conforme rota do plano. Controle Salvador 120, decima 8, aciona 5552. Tan 3171. 360. Para Guarulhos, saída da Elba da Bridge, piso 10, após conforme a rota. Controle 1208, transponder 5552. Confirmando da Elba da Bridge, a piso 163171, deixando para a Outback finalmente. Gente, piso 163171. Estou em Salvador, bom dia, está 357, passando o marcador, bastante checado. Bom dia, TAM 3597, mantenha a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde a pista livre, 3597. Absa 6570, solo aos 49, táxi Alfa, Kilo, Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, 6570. Livre pouso, TAM 3597. TAM 3597, livre pouso, vento 1.